Para você que acordou agora, Fluminense pela Libertadores ganhou Santa Fé. Fluminense 2, Santa Fé 1. E o Rentista empatou com São Paulo, 1 a 1. São Paulo está ganhando de 1 a 0. Rentista lá empatou 1 a 1. Vamos orar? A oração das quatro. A oração das quatro. Faça brilhar sobre ti sua face e que ele se compadeça de ti. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso olhe para ti com amor e te dê a paz. Vivemos num mundo violento, Senhor. Mergulhamos no pecado. O pavor tomou conta dos corações. Quando alguém da família sai de casa, não descansamos o pensamento. E a maioria das pessoas não espera nada de bom até que veja de volta o ente querido. Por que, Senhor? O sentimento de medo foi para muito além da necessidade de autopreservação. A violência tem sido notícia principal nos meios de comunicação. A toda hora, em qualquer lugar, há sempre alguém que motiva a cidade de volta. Assaltos, balas perdidas, estupros, violência no trânsito, desemprego, falência, racismo, drogas e desunião da família. Tudo isso amedronta e apavora os nossos corações. Senhor, faça brilhar o teu rosto sobre nós. Abençoa de maneira especial nossos lares, automóveis, estabelecimentos comerciais e proteja, ó Deus, o pensamento e os sentimentos daqueles que se marginalizaram. Senhor, sabemos que podes tudo, inclusive transformar o coração daqueles que promovem o mal. Dá-nos o desejo de só fazer o bem, só ajudar, para que ninguém precise usar de violência na luta para sobreviver. O egoísmo, Senhor, é o pecado por excelência. E é ele a causa de todo esse medo que aterroriza, desde os mais pobres, que não podem andar pelas ruas e praças com segurança, até os mais abastados, que são vítimas de sequestros e assaltos à mão armada. Confiamos, ó Deus, que o Senhor arrancará de nossos corações a semente do egoísmo que transforma tudo em maldade. Que o Senhor sempre nos guarde e nos abençoe. Parabéns para o casal, 32 anos, feliz união matrimonial. Vou deixar você agora com três músicas. É, Durval e Davi, Mistério, é tudo, foi você que entrou. E Eduardo Costa, a primeira música. Olá, bom dia para André Dutra.